André Cedeiros. O Mural de Ibi Coroa. A geração mundial, papai. RD7 CDs, fugindo do cavalo. Nós recebemos no piseiro. Graças ao papai. Eu tava em casa de boa assistindo uma Netflix. Daí minha namorada ligou e fez um convite. Sabia aquela proposta que não dá pra recusar. Falei, já era mozão, eu chego já. Eu tava em casa de boa assistindo uma Netflix. Daí minha namorada ligou e fez um convite. Sabia aquela proposta que não dá pra recusar. Falei, já era mozão, eu chego já. Vou te deixar louco na minha cama com sequência de sentada e de toma, toma. Vê se não demora que hoje eu tô com vontade. Hoje eu tô pra maldade, hoje eu tô pra maldade. Bora, João BH, oh, oh, chamando a bota. Eu tava em casa de boa assistindo uma Netflix. Daí minha namorada ligou e fez um convite. Sabia aquela proposta que não dá pra recusar. Falei, já era mozão, eu chego já. Eu tava em casa de boa assistindo. Daí minha namorada ligou e fez um convite. Sabia aquela proposta que não dá pra recusar. Falei, já era mozão, eu chego já. Hoje eu tô, viu? Graças ao papai, oh, chamando a bola. Tchau, Vou te deixar louco na minha cama. Com sequência de sentada e de toma, toma. Se não demora que hoje eu tô com vontade. Hoje eu tô pra maldade. E que tá CDs? Graças ao papai de Tepadinho. Tiago CDs, FCD.